Juliette para o 1-1 após a aeronave da Seleção 3235. Regina 6314, prossegue a retaguarda do Edbus da Avianca até o 09. Sim, prossegue a retaguarda da Avianca até o 09, né? 14. Cilindro embaixo travado, Romeu Gospeto. Sim. Passou Simbra, embaixo travado, Romeu Gospeto. Gente, Romeu Gospeto, Vitor, autorizado o pouso, piso 90, vento no 40, grado 909. Livre pouso, Romeu Gospeto. Romeu Gospeto, confirmo o parte, então prossegue após o pouso. Inicialmente, parte 3, ok? Gente. Salvador, Batalha, Lula 7-1, para 1-5, para 1-1, 6 dias para Conde, informação para baixo. Lula 7-1, está em contato radar, 2 minutos para posição Conde. Vou de ponto para interceptar a chegada, o QNH 1013, reporte no ponto e deve descer. Ok, sua ponte, 1013, para a esquerda, Lula 7-1. Na 3155, mantém a posição. Você para o controle? Caso 9301, confirme o nível que nós fomos para Salvador. Me mantenha, nível 075, autorizado para a da rotatória, acione código 0210, azul 9301. Irá mudar para isto mesmo, o azul 9301? O nível isto mesmo. Tem ainda regras visuais até cruzar o nível 085. Suba para o nível 120, o azul 9301 foi para o outro, Serra Vitor 366. O azul 9301 está em contato com o radar para o 8 milhas, noroeste de Salvador. O meu alfa, o controle. Direito no 219. Forte passando a rotatória, o Mike, o meu alfa. Romeu Golf Vito, parte 3. Romeu Golf Vito, autorizado Alfa Kilo para o parte 3. Autorizado a pistola 0, vento no 40 graus, 09 nós. Vito India Kilo, estimando ponto no 840, ciente. Oxonei 6355, autorizado Salvador, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Amper Zulu 10 até Taubaté, nível 360, saída da El Leda Motiva, decoda 10, primeira curva direita, transponder 5453, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Gente, para o nível 100. No transponder, 1208 ao controle, 6355. O Chile 6355, contagiamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Forçará. Alfa, Alfa, fora. Mike Romeo Alfa, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 9 5. Gente, Romeo Bravo, frequência livre. Salvador, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Mike Romeo Alfa. 3155, decolado 49, controle 1208. 08155, boa tarde. Mike Romeo Alfa, prossiga. O Romeo Alfa na rotatória, a intenção é aproximar para o pátio do Graia. Gente, Michael Romeo Alfa, o vento no 30 graus no 1 nós, reporte na curta final para pouso direto no pátio do Graia. Vou chamar na final, Graia, o Michael Romeo Alfa. 19301, desça para 2500 pés. Ah, o QNH no 013 está autorizado. Procedimento terminado em pistão no zero, reporte na final. 2.503 autorizado, reporte na final. 9301. Papa Serra, continue subida para o nível 085. Serviço radar terminado. Chame o Centro Recife 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0 para serviço de informação de voo e alerta. 128, Romeu Paterra, 08. Sim, confirmando 128 decimal 8. 128 decimal 8. Sim. O 271, foi proa do Serra Vitor 367. Boa na proa do Serra Vitor 367, azul 279. Sinal Grael, Mike Romeo Alfa. O vento de 130 graus, o 9 nós, aposta no solo controlado no Grael, Mike Romeo Alfa. Romeo Alfa. Alfa. Alfa 54, Michael Romeo Alfa, frequência de aeroporto. Salvador, Azul 2711, para descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, QNH1013. 4000-1013, Azul 2711, muito próximo. Foi para 1800. Mike Romeo Alfa, paciente, guarde cópia. Salvador, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, informação em curso Papá, guarde cópia com FINS 360, prepare Arbor 1 Elefa, guarde cópia número 2. Arbor 1 Elefa, guardando, tá feito, Papá, 4118. Aciona a identificação, desça via chegada a MAN para o nível 050 NH1013. Na RNAV 9301. 301, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Tá. Muito boa tarde, 9301, estabilizou na RNAV da 10. Azul 9301, o tráfego já avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 099. Livre pouso no 09301. Decola com o pronóstico, coordenação da torre. Aciona 0112, frequência do controle 120 da sigma 8. Decola com a torre, Mike Romeo Alfa, com o treinamento correto. Para acionamento e decolagem, chame a torre 118, décima 95 por voo. Tem interferência com a pista 028, com o eixo de aproximação? Interferência, 1028, 1028, passa mal. Sente, então, com o Pro Norte, Michael Alfa, vento no 20 graus, 109, aporte fora do solo, ajuste no 012. Azul 9301, informa o tráfego de helicóptero, Alfa Serra 50, decolando do Pátio 4, tá à sua esquerda, decola com o Pro Norte, não interfere com a sua aproximação. Ok, sente o 9301. Tráfego Salvador, boa tarde, voo no 7-3-8, ciente da Papá para Confim, ponte 07. Mal, Michael da Alfa. Gente, aposta então no solo controlado da Renal, Michael da Alfa. Vai chamar o Mel. Arbor 1 Elefa, na sua escuta, voo no 7-3-8. Solo Salvador, boa tarde, 6327 do Chanea Gate 8, feedback estacionamento. 6327, solo. Puxa, 6327, aguarde para o pushback. Puxa, 6327. Papatão, meu Golf Vitor, chamou o solo. O meu Golf Vitor, reporte para ingresso no Pátio 1. Meu Golf Vitor autorizado, após destaque via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chame a torre 118, décimo 95. Controle. na minha 327 na escuta do solo? Na sua escuta, prossiga. Puxa na minha 327, cadê minha clipe de solo? Após a passagem do Papa Alfa Tango 4, em direção a Taxiway Lima. Autorizado para o estacionamento, reporte pronto para o táxi. Gente, após a passagem de um colega numa aeronave de menor porte atrás, autorizado para o feedback, 6327. Azul 4118, pronto, copy. Pronto, copy, 4118. Azul 4118, autorizado, Salvador, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pé Zulu 21, nível 360, saída Arbor 1, após voa Elefa, após Tozop, onde o Decepto é o Pé Zulu 21. Decolada 1-0, primeira curva direita, transponda 5464, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 4118, autorizado com a FINS, nível 360, é o Pesolo 21. Decola da 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, Tozop, transponda 5464, controle de saída 1208, está no gate 1. Azul 4118, confinamento correto, reporte pronto para o pushback de funcionamento. Boa tarde. Vamos para agora, não tem a frente, não tem a frente, não tem a frente, não tem a frente. Poxa, 355, aguarde para o push. Só um que era o nome no 8 iniciar o pushback. Aguarda, o 3. Azul 9301, na escuta do solo. 301, na escuta da torre ainda. 01 livrou, Azul 9301, autorizado Alfa, quilo para o pátio 3, previsto 3 Lima. Alfa, quilo, pátio 3, 3 Lima, tô vendo. 1738, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 1738, autorizado Salvador, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, Rio Tesulo 21. Nível 360, saída Arbor 1, após voa Elefa, após voa Nítico. Decolada 10, primeira curva direita, transponder 5467, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado com fim, nível 360, Upper Zulu 21. Pistão no 0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa, Nítico. 5467 é o transponder, 1208 é a frequência de controle para o voo 738. Voo 738, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chamará o voo 738. Para o táxi, o 6327 do Xané, com 113 a bordo, autonomia 0321, alterna Salvador. O Xané 6327, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chama a torre 118, décimo 95, o ajuste de altímetro 1012. Taxi é o ponto de espera via Pátio Índia, quando pronto, chama a torre 1189, curva de estado 012, Xané 6327. Poxa, na 6355, fazendo com a equipe de solo, após o início do táxi do Airbus da companhia, no través do portão 08, está autorizado para o feedback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Boa parada. Solo, gol 1738 para o feedback acionamento, ponte 07. Gol 1738. Aguarde para o push. Como que a aeronave na remoto no quadro iniciará o push? Ciente, aguarda, voo no 738. Alfa Passarelo 2231, não. Passarelo 2231, formação em curso Papá, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra November, Bravo Romeu, via Whisky 42, após sair conforme rota do plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5471, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Autorizado 160 para barreira, Whisky 42, roda conforme, vamos voltar para a saída, decola da 10, curva esquerda, 5451, transponde, controle 1208. Passarelo 2231, transponde 5471. 5471. Passarelo 2231, correto, planejamento correto, reporte pronto para o pushback, saneamento. Agora. Esse é para 2.510, ajuste no 0 no 2. Autorizado a final do RNAVE, alça cargo 8487. Afirmativo 2.510, ajuste no 0 no 2, livre a final do RNAVE, chamada estabilizada, é o 87. Azul 27, 1 intercepta e estabiliza a final da 1-0, RNAVE, 27, 1 no 1. Semitur, 1 no 2, decimal 95, azul 27. Azul 95, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 279, final RNAV 10, visual. Azul 279, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 10, 12. Família 12, continua a aproximação, 279. Puxando 327, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 30 graus, 119. Inicia rolagem 90, 6327. Passo 6355. Com 171 a bordo, 4 horas e 30, alterna Gabriel. Puxa-lei 6355, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, táxi Índia. Quando pronto, chame a torre 118, 10495, o ajuste de altímetro 10, 12, confirmando copiado 171 a bordo. Afirmativo 171 a bordo, via Índia, 8905 a torre, 1012, 1.6355. Louro 738, coordeno com a equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca, a retaguarda em direção ao ponto de espera, está autorizado para o pushback e saneamento, reporte pronto para o TAC. Após a passagem da aeronave na retaguarda, em condenação, está autorizado, chamada para o TAC, Louro 738. Xenemia 327, decolado aos 08, controle 120, décima 8. Em 1208, Xenemia 327, obrigado, bom dia. 269, 18, bom dia. Identifique e desça para 4 mil pés. Foi direto, servito 368. Controle Salvador, boa tarde, Xenemia 327, decolado, passa 1400, Nadael. 6327, suba ao 240, saída da EL, transição coral, contato radar na decolagem. Pavel 240 na da EL, transição coral, 6327. Boa tarde, controle de canal do ano. Quem para Salvador? Azul 69, 18, passa 2. 6918, voe direto o Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 12. Serra Vitor 368, 4 mil pés, 6935, após o pouso da aeronave nacional, está autorizado a LR manter pista no 0, 1 ATR na prova. Após o ATR ali, manter, 6355. Daí é o direto? Autorizado, 6327. Israel 6327. Passarei 2231, prossiga para o solo. Eu só estou informado que não vai dar para cumprir a restrição. Passarei 2231, ciente, cumpra a restrição mínima da carta. Vai cumprir 3000. Salvador, boa tarde, próximo cargo 8487, final do 10, pessoal. Rápido 8487, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 012. 012, na sua escuta, está livre do pouso, 8487. Aguarde autorização de pouso, lá, você informa, um Airbus da Avianca vai iniciar rolagem instante na cabeceira no 0. Afirmativo, na sua escuta. 2711-1219, pessoal. 219. 6355, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. É, a gente vai iniciar agora, né, 3-1. 1-8-7, autonomia 3 horas, alterna Brasília. Polo 738, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 e taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 1-1-8-95, o ajuste 1-0-1-2. Gente do Azul, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, 1-1-8-9-5, boa no 738, boa. Boa. Azul 2711, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3. Até para aí. Previsto 5 Lima, porém atento ao balizador. 5 Lima, atenção ao balizador, para o balizador, Azul 2711. Olá, Salvador, boa tarde, hoje é 63-114, para a gente dar para a Xené 6314, formação em curso Papá, Petrolina, prepare Momo, Neninha, guarde cópia número 2. Momo, Neninha, não tem escuta. Salvador 6327. Diga. 6327, solicito 200 como final. Do vento no 40 graus, 09 nós. Livre pouso 90, 847. Afirmo, pronto. Azul 9301, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Quilo Papá, via UP Azul 10, por base, UP Azul 16, POSMU, pós segue conforme rota do plano de voo, nível 300, saída da El, Leda, Motiva. Recola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5477, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Campinas aprovado 300, via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 6, POSMU, e aí rota do plano de voo. Recola da 1-0, saída da El, direção Leda, Mótima, aciona código 5477 e o controle 120, muito. Azul 9301, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Passará. Puxando 6314, pronto, cópia. Puxando 6314, autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Papa Lima, VOP Azul 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5475. Frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Autorizou 340 para Petrolina, via Zulu 20, de qual no perfil da Momo, de qual no 90, com poder de 547. Responde 20, controle, o Xanem 314, correto? Então, confirme a rota copiada? Apresentou no 5. Xanem 314, ciente, reporte pronto para o feedback. E acionamento. Então, 2-1-9, ação 8-4-8-7. Xanem 6355, voe direto ao Mótiva. Está presente, Mótiva, obrigado, 6355. Salvador, muito boa tarde, Xanem 6355. Rádio Sacargo, 8487, boa tarde. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07. Ah, 8487. Fala, Patrulha 2231, para posicionamento. Passaredo 2231, remoto 1-2, pushback coordenação, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Passaredo para o táxi, 2231. Décima 8. 1251, alternando 1-288 para o centro recife, sonar 6327, obrigado, boa tarde. Estabilizou na final, azul 2789, senhor, dá 1-0. Chame a torre 1-8-95, azul 2789. Obrigado, senhor, serviço 1895 a torre, completo. 1-7-3-8, decolado 1-5, controle 1-2-0-8. 2-0-8, gol no 7-3-8. Boa. Torre Salvador, boa tarde, azul 2-7-8-9, na final da 1-0. Tá passando Sierra Vitor 3-7-2. 2-7-8-9, tráfego avistado, pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado para o azul 2789. Autorizado Salvador para a Serra Brava, Romeu Foxtrote via Upper Zulu 17, nível 370, saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5513, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 3 anos Recife, nível 370, apresolou no 7 primeiro domínio, saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda para decolar. Transponder 5513, controle 1208, é o gol no 620. Gol no 620, contagiamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Vai para estabilizou o final em nave 9-8. 9-8, chame torre 1-8, decimal, vaca. 18-9, boa tarde. Então, 3835, papai em curso. Prepare da El, lê da morte, vai guarde cópia. Aguarde. Passaredo 2331, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Patione, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 1-1-8-95. O ajuste de altímetro 1-0-1-2. Segue Embraer 190 da Azul no através do portão 04. Solo Salvador, azul 2789 na sua escuta, senhor. Azul 2789, taxi via Alfa Kilo para o pátio 3, senta ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, balizador 2789, não se escuta a parada. Parado táxi, azul 4118, PAD de 123, alterna Galeão com 3 horas. Azul 4118, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Taxway Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste de altímetro 1012. Sim, táxi 295, uma boa tarde, azul 4118. Azul 2789. Táxi lento para a posição 5 Romeu. O balizador já está chegando. Será o mesmo do Boeing 763? A de sacar. 5 Romeu 279. Papapá, Juliette, Chateau Romeu. Prossiga para o solo. BR-126, decimal 0. Micro 1288, 1260, 9732, Loa. Feito do acionamento. Salva agora 620, pois bem que acionamento no 4. 1620, no portão 04, dentro a 4R da Passaredo, da guarda, pois. Está livre, autorizado para o feedback de treinamento, recorte pronto para o táxi. Pois, o ATR da passaria autorizado, para o táxi, foram realizados. Feedback de treinamento do 9301. Do 9301, aguarde para o feedback. Pode. Seu 3835, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3835 autorizado, Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via o peso 10 por base, o peso 16, pós-mu, pode sair conforme alto do plano de voo, nível 360, saída da Relay da Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5504, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, o nível 360 para Belo Horizonte Confins, via peso 10 por base, peso 16, pós-mu. Decola a curva direita da El Leda Motiva. O transponder 5504, o controle CD 120 do Ultima 8, para 3835 na posição 11. Para 3835, o controlamento correto, recorte pronto para o pushback de acionamento. Acionamento. 9301, pushback de acionamento, equipe de solo, livre de acionar, recorte pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 301. Juliette, até Romeu, confirme. 2231 não mantém a ponte, espera. 2231. 6918, sala de 22, direita, 1219. Direita, 219, agora. Do 6918, Fox Track, boa. 6918, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 6918 Papá, Romeu Lavei, Beróis Curice Informação em curso Papá. Aguarde cópia número 2. Juliette até Romeu, pronto cópia. Juliette até Romeu, autorizado. Plano Yankee, Salvador, para Serra Bravo, Lima, Papá, via rota do plano de voo, nível 120. Saída Arbor 1 após DCT, decola da 17, curva direita, transponder 251-63, frequência do controle 120-8. Decola 224, controle 1208. 208, boa, 4108. Juliette Serra Romeu, aconselhamento correto. 02 a bordo, alternando Serra Bravo e Quebec Vitor, confirme a autonomia. Juliette Serra Romeu, para acionamento táxi Semi Torre 118, decimal 95. Para o táxi azul 9301, 97 a bordo, 4 horas, alterna Ribeirão Preto. Azul 9301, táxi autorizado até a saída azul 43. Já saiu do parte 3, 9301. Ataque, voo no 120, 170 a bordo, 3 horas e 10, alterna João Pessoa. 31, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 119. Iniciando 2231. 12. E 12 no ajuste, via Índia, após espera 295, voo no 120. Sola, 1698. Azul 6918, prossegue para o solo. É, suspect. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, táxi central até antes da Alfa, pela Juliette, 6918, pela Alfa, antes da Juliette. Salvador, 3835, posição 1-1, puxa, Senna. 3835, puxa, vai fazer ação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Atena, táxi, 3835. Azul 9301, autorizado, Pátio 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista no 0, quando pronto chame a torre, 118-95, ajuste 10, 12. 12, autorizado o táxi, chama pronto para a torre 9301. Levantando 0, bora 620. Passador do 2231, decolar 228, controle 1208. 208, obrigado pelo trabalho. Passarelo 2231, suba ao nível 160, saída Momo, transição WhatsApp, está livre das restrições da carga. Ok, Momo WhatsApp sem restrição, subindo para o 90, obrigado. 03. O azul 6918, corrigindo, está autorizado já, Juliette para a portão 08. Ah, ok. É o 08, 69. November Asco Whisky, confirme quantos militares para Salvador? November Asco Whisky, o plano é da 1810. Passarei 2231, vou ir direto para Barreiras. Direto para Barreiras, obrigado, 2231. 308. 308, então. Confirme, esteja ali em Valência e após retorna? Já. 40, suba e mantenha o 340. 34041 para o 8. Papá Juliette Hotel Romeu, acione código 5163. Contato radar na decolagem, suba ao nível 120, saída Argo, DCP. 120, abro direto, está restrito 3.000 ou pode subir 120? Está livre da restrição, vou ir direto arco e acione 5163. Direto arco, 5163, vamos lá. Confia até a minha autonomia? Na minha melhor suíte, para funcionamento de táxi, chame a torre, 118, décimo 195, o ajuste no 0, 12. Zero, decolado 230, controle 1208. 208. Salvador, boa tarde, voo no 620. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba nível 370, sai da Fuca, transição Aru. Ao 370, Fuca Aru, voo no 620. Sul 4206, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. Salvo na onda 69, da autorização, pode conseguir tudo bem. Sul 1169, ciência, aguarde 2 minutos para o... Cópia. 01. 1170 a bordo, alternando Guarulhos, exatamente 3 horas e 20, táxi da 3835. Então 3835, atento ao Embraer da Azul, que ingressará no portão 08, após o mesmo autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Patiúna e táxi aí, Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste 1012. Afirmativa, você é o parte do voo, vai... Ponto de espera via Índia, 1895, ponto de espera, 3835. 7 Hotel Romeu, voo em posição Elefa. Elefa, Romeu. Plan 3145, pronto, 4. Plan 3145, autorizado. Salvador para Serra Bravo, Golfe Lima, via Up November 857, até Mossul, nível 360, saída. Da Euleda Irumi, decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5532, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. São 3145, protegimento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Gol 1-1. Prossiga. Gol 1-1-69, aguarde somente mais um minuto. Gol 1-1-69. Afirmo. Após o... Passagem do Airbus da Atam, em direção ao ponto de espera. Está autorizado o pushback de treinamento, reposte para fora do táxi. Gol no 1169, pronto, 4. Confia. Autorizado. Gol no 1169, autorizado, Salvador, para Serra Brava, Golfe Romeu. Via Pêndulo 1-0, até Taubaté. Nível 360. Saída da Euleda Mótima. Recolada 1-0, primeira curva direita. Transponder 5527, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 120-360, da Euleda Mótima, curva direita. Transponder 5527, controle 7208, de onde forma o governo, central bater. Voo 1169, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Já foi autorizado. Afirmo, reporte então pronto para o táxi. 3835, ponto de espera pronto, 1-0. São 3835, autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Está autorizado. Ingresso e decolada 120, da 3835. Uno 1620, Rui, Romeu Foco 08. Romeu Foco 08, Uno 620. Uno 620, chame o centro Recife, 126-85, alterne 125-45. 2085, alterna 2545, voo no 620, obrigado. Sul 4206, lista para 2510, ajuste no 0, 12, autorizado, RNAVE, reporte estabilizado na final do mês. Pessoal, eu lembro de acionar reporte pronto para o táxi. Reporte decolado 3635, controle 1208, TAN 3835, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, este é o TAN 3835, perfil da aeronave. TAN 3835, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, seta da EL, transição Motiva. Da EL Motiva, TAN 3835. Ponto de espera da pista no zero, via Taxway India. Quando pronto, chame a torre 1 no 8, 95. O ajuste 1 no 0 ou no 2. Taxway 12, via India, vai reportar no ponto de espera pronto. Azul 4206, tráfego pegou 10 horas, 8 milhas, rumo oeste, passando 5.510, com subida para 120, 1 Cirrus 22. Estão 3145, porção 10, aguarde para o pushback. Aguardar o 3145, afirmo. Informo Airbus da Avianca da retaguarda. Chinem 3-1-4, confirme o alternado de autonomia. Estamos 1-1-69. 1-1-69, está autorizado a linha de colapso, estudo 0, vento 1-5-0 graus, 0-8-9. O ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Estou confirmando, copiado 171 na bordo. Copiado, minha parte, Violante 895, Janela 3145, coordene com a equipe de solo. Pushback, estacionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi. Tarde, vou encerrar a 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. Sierra Vito 368, 4.000 pés. Confirmou o ajuste? No 0 no 2, identifique. 1-0, 1-2, decolado às 4.6, controle 1208. 169, contato radar na decolagem. Sigo nível 360, saída da El, transmissão módica. 360, da El, módica, gol, 1969. Uno, 1969, decolado 243, 1208, controle. 6314, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto, 6314. November, acho que o uísque autorizado ingresso, a porte aliada pronto, pistão no 7. Ou na hora 69, pode levar a Leda ou o Batman? 69, voe Leda. Leda, gol na hora 69. Pouso autorizado, pistão no zero. O vento de 1,40 graus, 089. Atenção, pouso pistão 1, 0 azul, 4, 2,